Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um experiente profissional que passa por um momento inusitado. Escreve ele: estou mais para um homem prestes a se aposentar do que a engrenar uma missão nova. Digo isso porque neste mês recebi uma proposta de minha empresa. Querem me promover de cargo e me mudar de cidade. A mudança não é para longe, de Cascavel para Foz do Iguaçu. Mas não me sinto motivado para uma mudança nem para uma promoção. Quais consequências terei se recusar essa oferta? Olha, prezado ouvinte, recusar uma promoção depende muito de como funciona sua empresa. Algumas mais tradicionais aceitam funcionários em um mesmo cargo por anos. Outras exigem crescimento contínuo. Ser promovido é sinônimo de reconhecimento de um trabalho bem executado. A empresa fez isso quando te propôs a promoção e a mudança. Numa relação de trabalho madura, as duas partes têm o direito de dizer não. E a empresa precisa de um plano B, nesse caso. Minha sugestão é conversar com a empresa sobre o que te impede de mudar de cidade e de como poderás ser melhor aproveitado continuando nela e na mesma cidade. Moral e reconhecimento, você sabe, você já tem. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sebravante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.